hora de abrir as minhas asas e voar, voar, voar. Já chegou a hora de abrir as minhas asas e voar, voar, voar. Acima das mais altas montanhas, acima das circunstâncias de temporais, esperando o vento passar e o meu rumo mudar. Vejo a luz se apagar, mas por cima estou voando. De repente a luz do sol bate forte, rasga o véu. Quanto mais problemas vêm, mas eu vou lá pro a luz se apagar, mas por cima estou voando. De repente a luz do sol bate forte, rasga o véu. Quanto mais problemas vem, mais eu vou lá pro céu.